Começa agora! Na Super Jovem! Yo-Yo! O quê? Yo-Yo! Gostei! Muita alegria, diversão de montão! O programa das menininhas e dos cuecão. Yo-Yo na Super Jovem. Yo-Yo na Super Jovem. Salve moçada, tamo chegando. Aumenta o volume do seu radinho de pilha. É a turma mais insana do seu rádio. A partir de agora até as 4 horas da tarde, invadindo a programação aqui da Super Jovem. É isso mesmo, sejam todos bem-vindos comigo, Beto Garcia, com o Jorgão também. Boa tarde, Jorgão. Boa tarde, Beto. Boa tarde, galera. Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo certinho? Maravilha, maravilha. Que bom, eu não. Que bom. Que bom. Você se... Júnior Depri. É, do contra. Júnior Depri. Júnior tomou seus remedinhos hoje, Júnior? Eu tomei. Hoje vim de boa. Boa tarde pra vocês. Já quero começar com prêmios, né? Comece, porque comece. Estamos no mês do combustível. Verdade. É, mês do combustível aqui na Super Jovem. Parceria com o Autoposto São Carlos. Então, a partir de agora, quero o seu WhatsApp pra gente. 988-222-2300. Valendo aí um vale de 20 litros de combustível para o ouvinte Super Jovem. Manda aí. Isso, Júnior Aguiar, na parada. Tamo aí, tamo junto, mais uma sexta. Hoje, por incrível que parível, é um dia ensolarado. Início do inverno hoje, né? É o primeiro dia, ao meio-dia agora foi o inverno. Eu senti, cara, deu uma baixada. Como é que é isso? Solstício? Solstício. Esse negócio. Solstício de inverno começou hoje exatamente ao meio-dia e meio. Então, uma ótima tarde para vocês. Hoje teremos um assunto muito polêmico, que é a direção, inclusive, da rádio. A Dirce Lesk e companhia veio falar pessoalmente para eu, hoje pela manhã. Falou, Júnior, não fale, não comente nada e tal. E à tarde também, muito mesmo, eu não comente, mas eu como... né? Teimoso. Tô acando e também sou teimoso. Hoje vou falar da polêmica, então. Polêmica que mobilizou a cidade. Tem mobilizou. Certeza que você vai falar? Vou falar e vou falar tudo. O pessoal já sabe, né? Já sabe. E vou falar tudo, inclusive, né? O pessoal já sabe que evento, é um evento que mobilizou a cidade, inclusive cidades vizinhas também, né? Mobilizou aí cidades. E no final do programa, quem ficar ouvindo vai saber a opinião da galera do Yo-Yo aqui sobre evento que parou Francisco Beltrão em muitas cidades da região. No final de semana. Isso. Não, foi ontem. É. Mais precisamente ontem. É. O evento que parou. E ontem pela manhã ainda, digo mais. Isso. Mas ó. Desenhou. Final do programa eu vou falar. Evento tá pela manhã. Câmera Aguiar. Boa tarde pra todo mundo. Boa sexta-feira. O Jorgão falou que é a semana do combustível, né? Começou ontem. Humor black, mas tudo bem. É brincadeira, tá? Uma boa tarde pra todo mundo. Uma boa sexta-feira. Mais um programa Yo-Yo e a galera ouvindo essa parada. Eu não entendi. Então tá bom. Te conto em off. Ah, eu acho que é dos galão cheio? Então tá. Já vamos falar disso. Isso, fiquei triste. Muito bem. E quem tá com a gente também, completando a trupe, é o Guerreiro. Tudo bem, Guerreiro? Tudo bem, tudo ótimo. Fechando mais uma semana com chave de ouro, hein? Isso, fechando a semana. Aliás, tivemos um feriado ontem, né? E já hoje, sexta-feira, que maravilha. Muito bom, né, cara? Feriado pra quem? Não sei pra quem. Sexta-feira com cara de segunda. O pessoal tá ativando o modo Fábio Assunção todo dia agora. Modo Fábio Assunção. Isso mesmo. Vamos aqui com o pensamento da secretina. Ainda tem? O pensamento da secretina. Em dias de tempestade e trovoadas, o lugar mais seguro é perto da sogra, pois não há raio que aparte. Nossa Senhora! Boa! Querida, é um amor. Isso me faz lembrar qual que é o castigo do bígamo, né? Ô, louco, duas sogras. Ter duas sogras. É verdade. Achei top a Marta jogar de batom. Mas se virar moda, ninguém segura o time de São Paulo. Aí já era. Já joga de calcinha. E ó, pegando esse gancho, mulherada tava comentando, em trabalhar pra conseguir deixar a sanidade mental intacta é igual o batom da Marta. Tu viu? Não desmancha, né? 90 minutos. E o problema é que ela falou que era Avon, daí ficaram loucos. Porque... é mentira, é da Mac. Inocência é confiar na Jontex, fabricada pela Johnson & Johnson, maior fabricante de fraldas. É. Verdade, cara. E daqui uns dias eles compram o Nan também, né? Só usa aí a Jontex. Temos a segunda opção. Nós temos uma segunda linha pra vender pra você, se não der. Segunda linha. Ou na minha lápide vai estar escrito assim: aguentou, foi muito. Nossa, desse jeito. Nossa. Essa vida que leva aí. O Brasil que eu quero é onde eu possa tirar o online do WhatsApp pra ninguém falar comigo. Ah, é o Brasil que eu quero. Eu já faço isso. Pois é, olha só, já passou a metade de junho e eu fui num total de zero festas juninas, né? Zero. Verdade. Inclusive, cara, tão bom festa junina, né? Eu tô falando festa junina de verdade, né? Festa junina que você vai e come um cachorro quente, que tem pinhão. Pinhão. Isso é festa caipira. Tinha uma moça um dia numa festa junina ontem, dando uma entrevista no microfone, mas não via sair em rádio nenhum. Não, eu vi ela cantando. Sim, não. E mais, tu viu a parte que ela tava cantando atrás do banheiro químico lá? Eu achei que ela tava dando uma entrevista. Ela tava nessa entrevista eu escutei, tipo assim. Ela se afogou, eu acho. Não saiu em rádio nenhuma entrevista da moça? Ela tava falando no microfone. Só que o problema era o cara que tava entrevistando. O entrevistador. Cara. Que sem querer ele colocou lá na goela o microfone. Empurrou o microfone. Ao vivo deixou. Nossa. Onde só passou nas redes sociais essa entrevista. Diz que era blowjob.com. Tava lá no site blowjob.com. A entrevista completa, tu confere lá. Diz que o apelido dela é peixe, bola, gato. Ai, só que em inglês. Em inglês. Ah. E patrocinada pela John Tex. Oferecimento? John Tex. Eu tava pensando aqui, né? Vendo uma matéria no Discovery Blow Channel lá. Né? O Discovery Channel. Não, Discovery. Não, Discovery não, naquele dos animais lá. O National. Animal Planet. National Geographic. Animal Planet. É. Aí eu pensei, os pinguizinhos, coitadinho, né, cara? Mó friaca lá no Polo Norte. Friaca. E ele só com aquele casaquinho, né? Curtinho. Como é que pode, né? O estilista lá é muito demodê, né? Todo mundo com o mesmo casaquinho. O mesmo modelo. Demodê, fazia. Parece que estão sempre preparados pra uma festa social, né? Sim. Estão sempre de smoking. Smoking. É legal aquele vídeo que tá passando o pinguizinho assim, perto de um buraco, e o outro, pá, um pedala robinho, ele cai. Ah, sim. Raíssa, uma bela loira. Loira, presta atenção. Loira. Desconfia que seu namorado anda pulando a cerca. Muito ciumenta, Raíssa, uma loira. Loira. Compra uma arma e se prepara para dar o flagrante delito. Sem avisar, ela vai ao apartamento do namorado e confirma suas suspeitas. Lá está eles dois peladões. Furiosa, Raíssa, a loira, abre sua bolsa, saca a arma e aponta para sua própria cabeça. Ô, louco. O namorado grita em desespero: querida Raíssa, não faça isso. Ela: cala a boca, seu merda, depois é você. Nossa, mano. O próximo é você. Raíssa, a loira. O senhorzinho chegou no médico, né? Chegou no médico, tá? E tudo mais. O médico falou: olha, o senhor vai ter que parar de se masturbar, não tem jeito. Mas por quê, doutor? Porque eu tô tentando te examinar, caramba. Que nojo. Nossa. Que nojo. Será que era viciado? Daí o cara chegou no médico pra tratar sobre o alcoolismo, né? Uhum. Aí o cara chegou lá: então, doutor, tô aqui. Deu o cara, o médico falou: então, você bebe? Ele: até bebo, eu aceito um golinho só. Diz que o pessoal tava no barzinho lá e tudo mais, né? Daqui a pouco entrou um cavalo no bar. Nossa, verdade, cara. Entrou um cavalo no bar. Era o mecânico lá? Não era amigo do cavalo mecânico. Ah, tá. Aí o cavalo entrou, cara, com dois pés, tipo, como se fossem humanos, assim, só com as patas de trás. É o Hirschman. Verdade, entrou no bar, todo mundo ficou, meu Deus, todo mundo quieto, né? Ninguém nem abria a boca, né? O cavalo entrando no bar. Diz que ele chega no balcão: me dá uma cerveja aí. E o cavalo? O cavalo. Me dá uma cerveja aí. Daí o cara falou: meu Deus, o cavalo falando. Tá aqui, são R$90. 90 contas a cerveja. O cavalo pagou a cerveja lá, abriu e tomando, né? Tirou o dinheiro da guaiaquinha dele, né? Pagou lá e tomando a cerveja, né, cara? Aí daqui a pouco todo mundo quieto, ninguém falava nada, só olhando o cavalo falar. O garçom não se aguentou, né? Falou: viu, seu cavalo, desculpa, tá até atrapalhando aí o senhor aí tomando a sua cerveja, mas... um cavalo que fala é que não é muito normal vir aqui no... Não é muito comum um cavalo vir aqui no bar e pedir uma cerveja, né? Daí o cavalo: é, também 90 conto cerveja, né? Também não é comum. A loira saiu com um morenão, afrodescendente, né? Ah, grandão. E foram para um motel e a loira falou: ó, sem camisinha. Não dá, né? Não rola. Sem John Tex. John Tex, a gente tá falando isso, pessoal, porque o John Tex vai começar a patrocinar o programa. Sem John Tex, ó, sem camisinha. Não rola. É, já que aí... a gente tá odendo com o ouvido de vocês. Aí senta o rapaz lá, o afrodescendente, o morenão dela, né? sentou, moreno alto, pegou esticou a camisinha, fechou o punho e começou a vestir na mão a camisinha. Oh, nossa. Aí ela falou, nossa, você é burro, a camisinha se coloca no tibilu, não na mão. E ela falou, não, eu tô só laceando. Nossa! E nessa mesma lapa, né? Morreu, mas passa bem. É. E foi cantar atrás do banheiro. Hoje sofre de insuficiência urinária. Incontinência. Olha, se mija tudo, pronto. O Piazinho pergunta. Ele pergunta pra professora, né? Ô, professora, luz, tem gosto bom? Não. Luz? A mesma pergunta ela fez. Louco. Ah, claro que não, Joãozinho. Acho que não, por quê? É, porque ontem eu ouvi o pai dizer pra minha empregada de casa lá, apaga a luz e chupa, pensei, ué? Vai se queimar, chupa a luz. Queimar, chupa, tá quente. E ela quer as incandescentes. Vai frigir os beijos. Olha, a empresa brasileira lança na Europa, o lubrificante íntimo com sabor de maconha. Oh, louco. A empresa brasileira INTT Cosméticos começou a vender na Europa os seus cosméticos eróticos e entre eles está um lubrificante com sabor de maconha. Esse Nossa. Produto não é vendido no Brasil. Chapachana. Ah, né? Como Deus que é o nome? Chapachana. É, deve ser. Né? Ou Chapau. Também. Valorizem o... Tem gente que vai apertar e vai pôr na boca outra coisa. É, tem o chupacabra, vai começar a existir o chupa... Ó, valorizem o fone de vocês. Amanhã pode funcionar só um lado, hein? Obrigado. Muito verdade. Professora, pergunta: Jaiminho, o que é um canibal? Jaiminho. Ela falou: ah, Jaiminho, se você comer, por exemplo, seus coleguinhas e a sua mãe, o que que você é? Um tarado sexual, professor. Acontece, velho. Já dessa idade, sabendo, já né? Dessa idade já. Ah. Esse é o programa Yo-Yo aqui na Super Jovem. Já começou assim. I should be running. Ooh, you know I love you. Negada, eu trabalhei hoje só até meio-dia. Eu já tô pronto já. Chama, chama, chama. Se você já quiser se misturar com droga, com prostituta, com sapatão, com viado, com anão, com caminhoneiro, com vaqueiro de vaquejada, com vendedor da Rinodê, com político, com tudo que não presta, eu já tô pronto. Chama. Bora tomar um agora e voltar só domingo pra casa. Embriagado ainda. Olhei pra ele e digo, chama, cachorra. Hoje, a partir da meia-noite, eu viro lobisomem. Chama. Zé Neto e Cristiano, jeitinho diferente, hein? Acústica. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto você não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto você não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, oh, oh, oh. A falta de você, bebida, não ameniza. Oh, subiu o álcool, aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrasar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não percebe. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto você não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto você não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, oh, oh, oh, oh. A falta de você, bebida, não ameniza. Oh, oh, oh, oh. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Oh, oh, oh, oh. A falta de você, bebida, não ameniza. É sexta-feira, sexta-feira, Iaga! Hoje é dia de pedir demissão pra ganhar menos. É dia de mandar teste de gravidez pro ex. É dia de amolar faca em teste de delegado. É sexta-feira, dia de assoviar a noite pra chamar cobra. É dia de coar café na calcinha pra endoidar o cruxo. É dia de prender a fimose no zíper. É dia de chegar na balada com pneu e dizer que é do CrossFit. Hoje é dia de passar Coca-Cola no corpo e pegar um bronze na laje. É dia de colar chiclete no cabelo da amiga Falciane. Dia de dizer amanhã eu pago. Dia de tomar caipirinha com lactopulga pra ficar em forma. Hoje é dia de rodar o disco da Xuxa ao contrário pra ouvir a voz do Coisa Ruim. Chama, chama, chama, chama. Hoje é dia de calibrar boneco inflável em posto de gasolina, negada. A medida é toda. Chama na grande papai. Passar o final de semana fazendo o quê? Fazendo o quê? É assistir. Vou zerar Netflix. Por quê? Porque eu tenho Beltrão Net Telecom. Aí é bonito. Aí sim. Planos de 5 a 100 megas, a sua internet vai voar, meu amigo. Não tem mais aquele negócio de você querer assistir um filme em streaming e o filme travar. Ficar travando. Não tem YouTube. Então, tudo vai rodar muito rápido em qualquer... Ó, eu tenho... Eu coloco o YouTube em 4K, ele roda perfeitamente. Sem travamento. É, nem precisa mudar, já carrega automático. Automático, já carrega automático. Porque eu tenho, sabe o quê? Beltrão Net Telecom. Eu tenho coisa boa demais. 0800-649-5000 ou 3520-1500. Vou repetir. 0800-649-5000 3520-1500. Beltrão Net Telecom, essa é daqui. Maravilha, portuguesinha. Ela foi pescar com o pai e volta com o rosto todo inchado. Nossa. A mãe, ao chegar em casa, a mãe assustada. Ô, minha filha, o que houve? Aí a... Ah, mãe, foi um marimbondo, mamãe. Foi um marimbondo. Mas ele ficou, não do tempo. O papai matou ele com um remo. Nossa. Ei, cara, é um assunto meio delicado, mas é engraçado. Ai, tivemos há pouco a marcha pra Jesus lá com o Jesus. Bolsonaro e tudo mais, né? Cara, meu sonho era comprar um monte de boneco inflável, mas tipo, comprar uns 500 assim e encher com um gazelho. Encher com gazelho e soltar eles e começar a gritar arrebatamento, arrebatamento! Só pra ver os crentes desesperados, que eles são bem. Alguns são, não todos, né? Bem preconceituosos, pesado, né? Tipo, aqueles bonecos subindo sem gritar. Arrebatamento, Jesus voltou! Imagina, cara, os crentes. Meu, como que eu não subi? Como que eu não subi? Você falou em português, dois portugueses nadando desesperadamente atrás do navio. E um deles fala: não te falei, Manuel, que aquela não era porta do banheiro. Nossa! Sacanagem. Errado. Olha só, geração Spotify nunca vai saber o que é o For Shared. For Shared. Ares. O Ares. O Ares, aquele... Limeware. Limeware. O Ares e o Limeware eram softwares, né, que se baixava pra baixar músicas, né? Isso, verdade. Já o For Shared era um site que você fazia o download de música. E qual que é aquele primeiro... Batube? Não, aquele antes que tinha um tipo uma carinha de leão que foi... Emule? Emule. Emule. O Ney, não era Ney? Napster. Esse foi o primeiro, né? Esse foi o primeiro. Inclusive, essa empresa era pra ser uma das empresas... Era pra ser um Spotify da Spotify vida. Spotify faliu, né? Uhum. Hoje não teria falido, né? Uhum. Napster, isso verdade, mesmo. Verdade. Nossa. Baixava música. Primeiramente, era softwares, músicas piratas, né? Mas depois legalizou e tal, né? Uhum. Era pra ser um Spotify... Acho que foi por isso que caiu, né? Que caiu, uhum. Porque o cara ficou manchado, né? De fazer música... Pirateado. E daí os nego na. E aí, quando teve que começar a pagar direito autoral, ferrou. Até porque se cobrava muito caro, né? Era caro, exato. Hoje em dia, o pessoal quer comercializar a música em streaming. E aí, em Xtreme. Napster, isso. Napster, foi um dos primeiros mesmo. Um abraço pro pessoal do mercado, supermercado industrial, o Ronaldo, toda a equipe aí, o João. Todo o pessoal, Demerson também, obrigado pela audiência. Galera do supermercado industrial, aquele abraço. Curtindo a gente. Um ajudante de obras descansava, né? Na hora do almoço, o cara tava ali descansando. De boa. No andar aí, no arranha-céu, no 40º andar de um arranha-céu, né? 40 andares. Nossa. Onde estava trabalhando, quando de repente olhou ali pra baixo, né, do prédio, notou um vulto, né, pequenininho, lá embaixo, acenando e pedindo pra ele descer. O cara olhou ali, caramba, o que é aquilo ali? Um vulto ali, uma formiguinha lá embaixo, 40 andares, você imagina. Opa. E o cara fazendo aquele sinal, né, pra descer. Falei, caramba, o que é isso? É. Aí o ajudante, né, falou, vamos lá, vamos ver o que tá acontecendo. Desceu os 40 andares pela escada, né, já que não tinha elevador, o prédio estava em obras ainda, né. Chegando ali no chão, né, muito cansado, 40 andares depois, deu de cara com a pessoa que tava ali chamando. Era um mendigo. Meu Deus, mendigo. O mendigo falou pra ele... Uma esmola, por favor, um prato de comida, por favor. Esmola um prato de comida, por favor. O ajudante olhou pro pobre homem e pediu para que ele o acompanhasse até o 40º andar. Aí foram eles os dois, o ajudante mais o mendigo, subiram lá 40 andares a pé, lá em cima, né, na escada. Uhum. Chegando lá, o ajudante disse pro mendigo, não tem. Ei, podia ser pior, podia ser uma veinha lá embaixo, se abanando, né, cara? Bom, eu tava pensando aqui, eu acho que eu sou um político, só que ao contrário, não do avesso, só que ao contrário, que ao invés de eu desviar dinheiro, eu acho que eu desvio quem o dinheiro é que desvia de mim, cara, porque, rapaz, já que você falou em político, se eu cortar o Guerreiro rapidão, o Bolsonaro quer que a CNH tenha mais pontos, né, que a nossa carteira tenha mais pontos, é porque ele perdeu tudo dirigindo o nosso país. Mas você... Eu tava pensando em casa essa piada, mas eu já sabia que um bolsominion ia vir falar alguma coisa. Só um pouquinho, né? Eu só queria falar que você vai se beneficiar, né? Meu Deus! Eu prefiro ponto. Eu prefiro ponto do que gastar dinheiro. Eu também vou, mas você vai se beneficiar. Tá nessa? Até o pessoal do Yoyo não entende que o programa é piada. Sim, não dá pra fazer uma piada. É piada com todo mundo. O Piazinho pergunta: mamãe, por que você é branca, papai é negão e eu sou japinha? Da mamãe. Não lembro pra suruba que eu fui. Meu filho, Se você soubesse a festa que houve aquele dia, você tem sorte de não atirar, hein? Olha. Numa pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, uma mulher entra numa farmácia e fala ao farmacêutico: por favor, quero comprar arsênico. Mas, senhora, eu não posso vender isso assim. Qual a finalidade? Ah, é simples, é matar meu marido. Para este fim, piorou. A senhora tá louca, né? Não posso vender. A mulher abre sua bolsa, tira uma fotografia do marido transando com a mulher do farmacêutico. Não, a farmacêutico, bom, né? Com receita, outra coisa. Ei, falando em receita, né? Um dia eu cheguei na farmácia e falei, viu, eu queria comprar uns anabolizantes, eu queria comprar. Ela falou, nossa, tem que ter receita. Eu falei, se eu tivesse a receita, moça, eu ia fazer em casa essa parada aí, que ia ser bem mais barato, né? Me olha, dá a fórmula. Tô pensando, não é possível que a vida seja só pagar boleto, limpar a casa e rejeitar a ligação de São Paulo. Não tá fácil. Aquele 011 é uma merda. Ei, meu pai falou, meu pai me perguntou. Meu pai perguntou hoje, adivinha quantas ligações de São Paulo tem? Ela falou, umas 10. Falou, 155. Molou, de verdade, cara. Eu queria 155, saber que amigo 011, que eu tenho lá, cara. Cara. Boa, mas mano. Sabe que agora as empresas, segundo acho que é a Anatel, as empresas vão ter que fazer uma lista do não quero receber ligações. Ah, agora vai ter realmente vai ter uma lista. Porque eu estava conversando até, é uma questão assim, você tem uma operadora X de telefonia, né? É. Aí às vezes, já aconteceu de vocês fecharem um plano ou alguma coisa e ligarem te oferecendo outro plano. Ah, é sim. Porque eles estão várias empresas estão pegando, vamos colocar um exemplo assim, a Vivo, claro, Tim, qualquer uma dessas, tá? Aí você tem, aí as empresas estão comprando a carta de clientes. Aí então ela quer te vender um outro plano, ela te toma do cliente que você tava, de uma empresa, para outro cliente. Não muda nada no teu plano, mas eles ficam brigando pelos clientes. Nossa. Aí fica uma encheção de saco, você acabou de... Você fechar fez um plano, faz 2 dias o cara te liga. Eu tô vendo que o senhor tem um plano assim, primeiro tu tá vendo sim, como, quem tá... te mostrou. Quem é que deu autorização pra mostrar? Mas uma dica boa, algo que eu faço é um caminho sem volta, deixar no modo avião, aí você não recebe ligação. Mas não recebe mensagem nem nada também. É, no modo avião tipo você desativou a sua internet. Depende, o do iPhone ele... Ah, tá. É que eu não conheço, eu não tenho. Daí é, nós somos do proletariado, querido. É que nem minha namorada, queria comprar um iPhone. Eu falei, vai agarrar vergonha na carga, andando de lotação e comprando iPhone. Eu gostei de você, Júnior. O jovem vai pedir a mão da filha do milionário, né? Então. Então você quer se casar com a minha filha? Você quer se casar, minha filha? Pois bem, a minha resposta depende da sua situação econômica, meu filho. Agora atrapalhou tudo, porque a minha situação econômica dependia da sua resposta. Lascou do outro. Uma coisa casada com a outra. Já Elvis. O mendigo se aproxima de uma senhora cheia de sacolas. Depois de descer os 40. Depois de descer os 40 andares. Morto mesmo. Cansado. Desceu 40. Subiu e desceu os 40 andares. Com fome, né? O mendigo se aproximou da senhora, que estava cheia de sacolas aí de compras, né? Que ia andando na rua. E aí ele fala, é outra tentativa, né? Ele falou, madame, tô cansado. Madame. Tô cansado e tô sem comer já há 4 dias, madame. Nossa. E aí a madame responde, nossa, meu Deus, como eu gostaria de ter a sua força de vontade. Cara, tá ruim o dia pra esse maluco aí, né? E morreu. Mano. É mendigo, né? Ou nessa vida ou tu estuda ou vira mendigo ou locutor de rádio, então. Nas duas uma. Ou mendigo locutor de rádio, né? Aí. Você sabe, aliás, você sabe a diferença de um locutor e uma pizza? Uma pizza? Isso. Uma pizza ou uma... Depende do locutor, dá pra tudo, dá pra um monte de gente. Não lembro. A pizza sustenta uma família. Vamos lá. This is what we're waiting for.

Eu não quero te atrapalhar. Eu só vim pra me apresentar. Tudo bem, boa noite, como é que cê tá? Eu preciso falar com você. Rapidinho, não vou nem render. Fique à vontade. Sei que tá na primeira bebida esperando as amigas, então fique à vontade. A primeira impressão é que fica, qualquer novidade você me avisa, já sabe. Se for beijar na boca hoje, faz assim. Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim. Não esquece não que eu fui o primeiro a pedir. Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim. Faz assim, dá preferência pra mim, dá preferência pra mim. Não esquece não que eu fui o primeiro a pedir. Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim. Ei, bebê, ó, o churrasquinho chegou. Alô, gordinho? Pão de alho, tem que respeitar. Depois eu como, vou comer um pedacinho quando você canta. Fique à vontade. Sei que tá na primeira bebida esperando as amigas, então fique à vontade. A primeira impressão é que fica, qualquer novidade você me avisa, já sabe. Se for beijar na boca hoje, faz assim. Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim. Não esquece não que eu fui o primeiro a pedir. Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim. Se for beijar na boca hoje, faz assim. Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim. Não esquece não que eu fui o primeiro a pedir. Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Tá na minha cama. Diz aí, Jorge, o que você vai fazer? Eu vou comprar uma... vender. Eu lembro, cara, chibatada nela. Nós ia nas festas e daí tinha esta merda desta música tocava. E daí tu tinha que ficar pensando em alguma coisa que ia fazer. Pra ah, escrever. É verdade, verdade. E o ruim é quando alguém pegava pega a tua ideia. Isso, esse era o pior, cara. Meu Deus puta do merda, céu. Já tinha pensado nisso. Aí o próximo era você. Agora eu quero falar o seguinte, essas horas, 3 horas e 8 minutos, começa a bater aquela fome, né? Começa. Aliás, a gente tá sempre com fome. Mas eu quero falar do Dog King, as delícias do Dog King, o maior dog do Brasil. Olha, tem, além de dog, cara, tem aí o dog duplo, que é uma delícia, tem o dog com frango. Aliás, mas eu não gosto muito de dog. Então, tem o Angus, que é com... Tem o cat. Tem o hambúrguer de Angus no pão de dog. Nossa, mas temos, cruel. Mas tem também a linha Prime de hambúrgueres em pão de hambúrguer. Tem de picanha também. Tem de picanha. Tem a linha Prime em pão de hambúrguer, que é o pão brioche, né? É isso, isso aí, Kleber, tu que é cozinheiro. Pão brioche? Brioche, é né? Bom, muito, é bom demais. Brioche. Tem o Prime Grill, tá? Que vem ovo, vem cebola, vem hambúrguer caseiro, vem um monte de coisa gostosa e vem também o Prime Chipotle, é isso? Eu não sei. Chipotle. É Chipotle. Enfim, você tem que ir lá na Dog King experimentar essas delícias. É muito bom. Aliás, ontem eu estive na Dog King, eles estavam curtindo a Super Jovem. Opa. Grande abraço aí ao Kate, toda a rapaziada da Dog King. Uma delícia. A gente fez um lanche topzera demais ontem. gente gasta pouco e come muito bem. Vá você também experimentar as delícias do Dog King, que tem delivery. Eu sempre peço pelo delivery, pelo aplicativo, e a entrega, cara, é muito rápida. Muito rápida mesmo, verdade. E o detalhe é o seguinte: você quer dar uma passeadinha, você quer sair com os amigos? Então, a Dog King fica na União da Vitória, bem ali no sinaleiro, não tem erro. Dog King, onde era a antiga Sky, né? Isso. Não tem erro, Dog King está por ali. Aí você quer comer bem, com qualidade, vem pra Dog King. Aí tem também o, como vocês falaram, tem o delivery, né? Delivery aí que você pode pedir o seu lanche, pode pedir no 3055-5551 ou WhatsApp 999-14-6351. Vou repetir o delivery do Dog King: 3055-5551 ou 999-14-6351. Dog King. Aí é bom demais. Falando em comida, o grupo, aquele grupo, sabe, famoso, de empresários. Ah. É, todo ano ia pescar no Pantanal. É sempre a mesma desculpa, né? É, vamos pescar lá no Pantanal. E para as férias ficarem um pouco mais completas, cada um levava uma dessas mocinhas. Poucos apegadas aos preceitos morais, e muito apegadas ao dinheiro, levavam com eles, né? Aí essa rotina se repetiu durante vários anos, consecutivos. Não existe. Né, capaz? Até que um belo dia as esposas dos empresários decidiram acompanhá-los. E não houve Cristo que fizesse elas mudarem de ideia. Como de costume, assim que chegaram lá na pousada, que eles sempre chegavam, como de costume, né? Sim. O gerente veio recepcioná-los. Chegaram com as esposas. Com as esposas, né? Aí o gerente olhou assim e falou: rapaz, caramba, dessas vezes vocês trouxeram umas putas feias pra caramba. O Galdério tá indo ali pro lado do CTG e passa na Curitiba. E daí diz a mocinha: ai, mocinha, a diz a moça. Oi, garoto, tudo bem? Eu falei: tudo, tchê? Eu falei tudo bem. Ó, vamos fazer umas coisinhas. Fazer o quê, tchê? Ah, eu faço um monte de coisinha. Mas tu faz o quê, tchê? Faço um monte de coisa que a tua mãe não faz. Vai me dizer que tu joga bocha. Barbaridade. Ah, então faz um costelão de chão pra mim aí agora. Vamos pra cancha agora. Vai me dizer que tu joga bocha. Com esses bração aí, com esses mãozão. Esses dedão aí. Com esse tripé aí. Deve eu pegar uma cuia bocha. Com uma beleza. Faz um mate. Pega faz duas um bochas aqui. Serva o mate que é uma beleza. Imagina o Cusco na mão dessa guria. Semana passada nós lançamos o CD Forrozão do Ioiô, tá fazendo muito sucesso. Já vendemos um total de 0 unidades do CD Forrozão do Ioiô. Aliás, o Guerreiro, parabéns, ele fez um vídeo, né? Muito bom, muito bom. Ficou bem legal. Aí sucesso vídeo... no Instagram, hein? Ficou bem legal. Muito massa. Sucesso. Muito top. Vamos mais uma vez, então, ouvir aí a propaganda do CD Forrozão do Ioiô. Já nas bancas. E o programa Ioiô e a Ioiô Records and Enterprises apresentam CD Forrozão do Ioiô. Maravilhosas canções em versões totalmente remixadas pelo DJ Jota. Você não vai ficar parado. Pra tocar no paredão tem Juntos e Shallow Now com Lady Gaga. Pra arrochar com seus amigos tem Ariana Grande. Pra você arrasar no contorno no domingo à tarde tem. Pra relembrar tem Coldplay. E no momento Love Song tem o safadinho da internet. Do Piauí para o mundo, o popstar Gleif Brawley, interpretando Scorpions. Lá, que eu me trago, que eu me o que eu acertei, I me omirei. CD Forrozão do Ioiô, é só sucesso. Sucesso! Pra tocar no Risca Faca, adquira já o seu ligando 2345678. Tá na hora de molhar o biscoito. Ou através do Zap Zap 99558442236653399. Ouça agora o depoimento de quem já ouviu o CD Forrozão do Ioiô. Foi ruim? foi ótimo. Promoção de lançamento. Na compra de um CD, você paga só R$20. Na compra de dois CDs, você paga R$40. E comprando três CDs mais R$20, você leva o quarto CD de graça. Esta é mais uma da Yo-Yo Records and Enterprises. Yo-Yo Records and Enterprises. É tá sucesso. Aí. É sucesso. Meu Deus do céu. É o forrozão do Yo-Yo. É o mais vendido dos últimos tempos, da última semana. É isso. Mais vendido do sul do mundo. Quer mandar um abraço aí especial pro meu amigo Buda, da André Veículos. Opa. Tá fazendo o Mega Feirão André Veículos do Arraiá, que foi ontem, né? Abriu ontem no feriado. É hoje e amanhã também. Vai ter aí, vai ter cama elástica, pipoca, pinhão, todas aquelas coisas lá de festa junina, né? Enfim, uma festa bem grande lá na André Veículos. Depois eu vou lá comer um pinhãozinho, tomar um quentão sem álcool. Nossa, que mandar um salve. Mandar um salve pro Buda, que eu troquei de carro lá com ele, né? Tá, troquei lá com ele, gente boa ali, fez um precinho bacana ali e tal. Fácil de negociar com o cara lá. O cara é topzera. Topzera de linha. Inclusive, a moça chegou, a moça foi fazer uma noite de amores com o rapaz, que ela era desconhecido. Louco. Né? Ah, quase nunca acontece isso. Ontem, inclusive, aconteceu bem poucas vezes. Ah, aí, né, de manhã. Aí, e à tarde gato, também. Gato, e à tarde também. Uhum. Aí a moça falou, o rapaz... No banheiro também. Olha, eu não disse nada, mas eu já até te dei um apelido. Eu vou te chamar Eva. Eva. Ah, dela, nossa, mas por quê? Ah, é que você, né, não sei se você sabe, mas você foi a primeira. De ela, ah, então eu vou te chamar de Peugeot dele. Ué? Por quê? Ai, porque você foi o 208. Nossa! Achei que era o 307. No confessionário, o cara pergunta, padre, quando eu estou fazendo amor... Podia ser Ford, né? F1000. O cara falou, no confessionário, o cara pergunta, padre, quando estou fazendo amor, é pecado falar com minha mulher? Ele falou, depende em que momento do ato você fala com a sua mulher. Ele, quando ela me telefona. O deputado, ele chega pra conhecer uma mulher que estava lá sentada, de boa, na mesa do bar, tomando um golinho, né? Aí ele, oi, eu tenho 40 anos e sou deputado e uma pessoa muito honesta. Tudo bem? Dela, ai, encantada, eu tenho 35 anos e sou prostituta virgem. Tudo bem? Meu Deus, cara. Isso é pra mentir, né? O Jorge já falou em padre, né? O cara chegou e falou, padre, eu queria que o senhor crismasse o meu cachorro. Ô, louco, nossa. Tá louco? E o padre era novo na comeu cidade, né? Você tá louco? Cris, mata o cachorro, mano. Tá louco. Fela da puta. Ele falou, não, é que quando o meu cachorro nasceu, eu trouxe aqui, eu paguei 5 mil pro outro padre e ele batizou o meu cachorro e tudo mais. 5 aí, mil? Aí, quando ele tava um pouquinho maior, na primeira comunhão, eu paguei 10 mil reais pro padre e ele... Passou o meu cachorro na primeira comunhão. Mas olha, meu amigo, por que não me disse que o cachorro era católico? Já que a gente fala mal dos evangélicos, né? Vamos falar também. Equilíbrio também, é tudo, né? Três loucos vão fazer o exame mensal, né? Pra ver se já podem receber alta do hospício. E o médico pergunta ao primeiro deles. Ah, escuta, quanto é 2 + 2? E o louco responde, 72. O doutor balança a cabeça, desanimado, virando-se para o segundo, repete a pergunta. E você aí, quanto é 2 + 2? Aí o cara responde, terça-feira. Meu Deus, mano. O médico repete a pergunta para o terceiro louco. Você aí, quanto é 2 + 2? Aí o louco responde, 4, doutor. Aí o doutor responde, pô, parabéns, hein, malucão, você acertou, como que você chegou nessa conclusão? Ah, foi fácil, me baseei nas respostas dos meus amigos aqui, ó, 72 menos terça-feira é 4. Meu Deus, cara. Ó, se for pra entrar na minha vida e me iludir, pelo menos trago uma cerveja, hein? É, você falando de louco, né, diz que o cara tinha estragado o carro dele bem na frente do cavalo. Cavalo. Não tem cavalo. Do manicômio, né, cara, da janelinha do manicômio, furou o pneu do carro, ele foi lá, obviamente, tirou os parafusos lá do pneu. Caramba. Só que caiu os parafusos dentro do bueiro, cara. Nossa. Aí ele falou, caramba, deu agora merda. Como que eu vou fazer pra pôr a roda ali se eu derrubei os 4 parafusos dentro do bueiro? Aí apareceu um cavalo. Aí disse que apareceu um louquinho na janela e falou, viu? Já que você não tá conseguindo os parafusos aí, é só você tirar um de cada um aí, um de cada pneu, e vai ficar três três por cada. Vai ficar três porca em cada, né? Aí o cara falou, meu Deus, o cara é louco, e como que você tá aí, mano? Você sabe tanto, sabe matemática, como que você tá aí? Ele falou, eu tô aqui porque eu sou louco, não porque eu não sei fazer conta, né? Sou louco, mas eu sou burro. Na escola, a professora pergunta pro Fabinho, Fabinho, você sabe qual é a cidade do Brasil que a metade da gente come? Aí ela falou, é, metade a gente come. Não sei, professora. É Aracaju. E o Fabinho disse, é, mas tem Cuiabá também. Curralinho. Curralinho. Vou tocar a música. Vai lá. You're starting to trickle back in, but I don't wanna fall down the rabbit hole. Cross my heart, I won't do it again. I tell myself, tell myself, tell myself, draw the line. Not do I do, but once in a while I trip up and across the line. Na Super Jovem. Yo, yo. O carinho que vem de você. tradições ancestrais. O dom de se viver. Baby, I love the way you connect with me. Yeah. The way our spirits entwine in perfect harmony. Volte logo, não suporto. Esse cara é louco, hein? Essa distância de ovelha você. Ovelha ensopada é uma delícia. Olha. Não esse, né? Não esse. Eu vi um ovelha um dia comprando uma. Testando uma guitarra dentro do Paraguai. Ovelha. Dentro do Salto do Goiás. O ovelha mesmo. O ovelha cantou? Mesmo. Tava assim, eu estava passando quando eu olhei e falei. E tocando que. Aí você olhou pra ele. Eu falei. Oh, e ele falou, vai tomar. É o cara também. É o cara que acho que não aguenta mais cantar isso, né? É. Hoje eu também encontrei com o ovelha. O mesmo ovelha, né? Ele tava dentro de uma lã. No Paraguai também. Esta. Entendeu? Achei que era uma lã de cover. Esta música, né? Ela. A versão original é do Leo Slayer. É isso. More Than I Can Say. Sayer, acho que é o nome. More Than I Can Say. Isso. É More Than I Can Say. Que era da novela da Band Cavalo Alado. Nossa! Da década de 80. Nossa! Meu Deus! Mas falando em cavalo alado, sim. O anão. Tudo a ver. Ele chegou na padaria pra de tomar. Cavalo! Pra padaria de cavalo tomando café. Pra tomar uma Coca-Cola, né? Mas como o balcão é maior que ele, ele começa a pular e pedir, né? Me dá uma Coca! Me dá uma Coca! E nada, né? 10 minutos e o anãozinho. Que baixaria, mano. Deus o livre, piada de baixo calão. Revoltado que ninguém foi atendê-lo. Ele deu a volta no balcão, né? Foi lá puto da vida. Queria socar o atendente. Uhum. Chegou lá, tinha outro anão pulando e respondendo: congelo sem gelo? Congelo sem gelo? Congelo sem gelo? Rapaziada, marketing é tudo, viu? Marketing. O turco tinha uma loja de roupas masculinas. Os ladrões entraram e roubaram tudo. Não, não, não anunciava aqui? Não anunciava. Ah, tá, então tá. Os ladrões entraram e roubaram tudo. No dia seguinte, ele bota um cartaz na porta. Até os ladrões preferem se vestir aqui. Oh, é marketing, né? Ei, tu sabe como que os pastor turco eles fazem pra entregar o dízimo pra Deus? Meu Deus. Não. Eles jogam pra cima, que pregar de Deus. O que caía o que Deus tirar dele. O que caía dele. Deus me livre, né? Ai, ai. Vamos falar aqui das ofertas especiais da Rede Leve. Calçados e confecções. A dupla com a gente aqui sempre. O Tito e o Robert trazendo as ofertas especiais para o seu final de semana. Boa tarde, Tito. Seja bem-vindo. Boa tarde, Beto. A cúpula da Rádio Yoyo. Tô mesmo. Beltrão, região. Por que não veio ontem? É, ontem, não veio ontem. É, tongo. Não, não. Só o Robert que veio aqui. O Robert não avisou, acho. É, né? Não, não é, que o... que é realmente, né? Feriado, o Tito tem que descansar, né? O Robert é que bom se fosse, né? Só pra aqui, só pra aqui. Ah, não, o Robert é peão, o Tito é patrão. Ah, então desculpa. Digamos que seja isso pelo tempo da empresa, né? Tamo aí. Tamo aí, hoje, sexta-feira maravilhosa. O que acontece hoje na Leve Confecções hoje? Conte-nos. Todo estoque de calças jeans, feminino, masculino, infantil, todas as marcas, tá? Todas as marcas. É Contrapit, Forum, Idios, Max Denim, muitas outras marcas, enfim. Tudo que tiver na Leve hoje de jeans, você vai pagar como? Vai pagar o tamanho, vai ter o desconto do tamanho que você usa. Peraí. Se eu visto 40, 40 vou ter 40% de desconto. O Júnior vai levar quase de graça. Nossa! Aí já era. Se eu visto 46, todas as marcas, olha o que eu tô falando, todas as marcas. Se eu visto 46, eu vou ter 46% de desconto. Se eu visto 50, vou ter 50% de desconto em todos os jeans. Feminino, masculino, infantil. Então, 50, ó, Kleber, 50 comprar boné. O Kleber tem que comprar boné. É a cor, são todas as calças jeans aí, tá? Tudo que for linha em jeans e calças, hoje e amanhã. Todas tá? as marcas? Tipo? Todas as marcas, como eu já falei, tudo que tiver em jeans na Leve, hoje, tá? Você vai ter o desconto de acordo com como que você usa. Que legal. Então é o seguinte, hoje é o dia. O Beto, Roberto comprando roupa, deu o Kleber comprando boné. Ou o Jorgeão comprando calçado. Aí, acabamos com a Leve. Eu e o Kleber pra calçado e boné, nós recebemos dinheiro de volta. Bom demais. Então, sensacional. Essa promoção é válida só hoje, Tito? Hoje e amanhã. Sábado hoje até também. Às 18h30, amanhã até às 16 horas. E também tem mais um atrativo pra quem for hoje pra Leve, Leve Confecções, Leve Calçados. Todo o estoque também. Você não vai pagar nada. Nós somos em pleno mês de junho. Não vai pagar junho, não vai pagar julho, não vai pagar em agosto. Vai pagar somente para setembro. Só em setembro. Todo o estoque. Feminino, masculino, infantil, cama, mesa e banho, a loja do Hobbit também, os três pisos da loja. Tudo. Primeiro pagamento somente para setembro. Mas essa aí do jeans, bem bacana mesmo, hein? Então, se você aí veste 42, 46, 50. É o tamanho, é o desconto, né? É o desconto que você usa, tá? 42, da calça, 50. Você vai ter de desconto. No valor da, no, homem, no valor geralmente da é difícil um que vista menos que 42, 46, né? Tem que ser tipo Marco, assim, fininho. O Guerreiro, quanto, por exemplo, o Guerreiro? Meu jeans é 42, gente. 42. Não, vai ter 42% de desconto. 42% de desconto. Eu sei que 42 não, não, Guerreiro. Eu ia falar que ele usa 16, pô. Não, mas tá certo, 42. Não, 42, tá certo. 42% de desconto. Tá? É, mentirosinho só pra ganhar quem desconto. Quem é 38,40? Tu? Então, eu não vou falar. O povo tem que ir pra Leve aproveitar, mas são só dois dias hoje, até as 18h30, amanhã até as 16 horas aí. Então, muitos jeans aí, realmente, pro povo realmente aproveitar, viu, Beto? Muito bacana essa promoção da Leve, hein? E cada R$50, cupons aí que você pode levar pra casa. Entrou, o quê? Concorre um quid zero quilômetro! Muito bem. E aí, Robert? Boa tarde a todos. A cúpula. Cúpula da Rádio Yoyo, como diz meu amigo Tito. E na Leve Calçados, né, a gente não sai muito atrás, não. Muitas profissões. Atenção, mulheradas. Toda a linha de botas. Boa. Toda a linha de botas, coturnos e também no setor infantil, feminino, o desconto do tamanho do seu pezinho. Então, olha só. Opa. Se tu usa 35... É 35% de desconto. Se tu usa 39, não tem problema, é 39% de desconto. Toda a coleção de botas. Então aquela bota que você sempre sonhou, das melhores marcas do Brasil, você vai encontrar, gente, não é meia dúzia de bota, é todas. Mas entra as coleções novas também? Tudo que tiver de bota e coturno, na Leve Calçados, o desconto vai ser do tamanho do pé. Então você vai ter as melhores marcas do Brasil, Boteiro, Piccadilly, Comfort Flex, Usaflex, Dumont, Tanara, Dakota, Mississippi, todas essas marcas, todos os modelos de coturnos, botas, você vai ter o desconto do tamanho do seu pé. E para sua filha, mesma coisa, você vai encontrar Ortopé, Clean, Kid, Classe Pé, com desconto do tamanho da criança também. Então olha só que bacana, né? Você vai lá, compra a sua bota, que você sempre sonhou, cano alto, coturno, tudo, todas as botas, e você já aproveita e já pega no setor infantil aí a coleção de botas que eu também... com desconto do tamanho do pezinho. É, então, inclusive para você, ontem o Robert já falou, né, aqui de manhã, não são as melhores, para você mulher que calçar mais de 42 por aí, pode ir também, pode ir, só não tem estacionamento pro seu caminhão lá, né, na avenida, você pode estacionar o seu caminhão lá, mas pode comprar também. Mas nós temos, ó, você falou uma coisa muito importante, às vezes as mulheres têm dificuldade de achar 42, não, a nossa loja está preparada com vários modelos. Tem a numeração completa. Tem a numeração completa, desde o 33 até o 42, nós temos a coleção de botas e coturnos que com certeza vai achar. Tem aquela mulher que tem a panturrilha do Roberto Carlos? Não tem problema. Tipo a Graciane lá, né? É, rapaz. Você vai encontrar também a bota com ajuste, né? Que ela vem com lycra, com elastano, onde vai ajustar nessa panturrilha também com desconto do tamanho do seu pé. Mas lembrando, gente, é uma grande oportunidade, é uma operação aí que nós estamos fazendo que vai te trazer um benefício muito grande e somente hoje até as 6h30 e amanhã até as 16h. Não adianta vir segunda pedir porque não, não vale mais. Virar choro. É somente hoje e amanhã pra você ter essa grande oportunidade. Como o Tito falou, eu tenho crediário na Leve. Pode ir na loja que nós estamos com um crediário super elástico e quando a gente fala, a gente faz. Esse que é o diferencial, a Leve sempre tem credibilidade naquilo que ela anuncia, ela faz. Tá? Você vai começar a pagar a primeira parcela somente em setembro. Então passa junho, julho, agosto, só em setembro. E o melhor, não tem nada de juros. Não precisa, que o povo está acostumado a comprar no crediário. Está ali na etiqueta. É, o povo está acostumado a comprar no crediário, comprar na folhinha, parcelar e pagar juros. Na Leve não existe isso. Lá você não compra nada, tá, que vai ter juros. Lá tudo é sem juros. E quer fazer no boleto? A gente faz no boleto. Vai e não lá. Tem custo adicional, porque tu sabe que no boleto... né? Geralmente, um boleto, pra você fazer no boleto é 1,20, 1,50. Isso, custo do boleto. Banco. Nós não cobramos. A Leve não cobra. Não cobra. No cartão, é em 12 vezes pagamentos. 12 vezes no cartão e no cheque para quando você quiser, porque o diferencial eu sempre falo. Lá você negocia diretamente com o gerente. Boa. Esse que é o diferencial. Top da balada. E chama, pra fechar, não exerce, é melhor. O carro, né? Nossa, cupons. Que tá lá na minha loja, tu pode ainda conferir. É, Tito. Pô, Tito. É. Comprou tá botinha, com uns amassadinhos lá, mas é o... Segundo o Tito, vai ser sorteado para cliente da Confecções. É, vamos ver, né? Vamos ver. É o meu o cupom premiado tá na minha loja, já sempre falei. Quem viver, verá. Comprou R$50, ganha o cupom. E agora, dia 27 de julho, tá chegando o dia. Tá chegando. Falta... Mês que vem já. Mês que vem já, 30 dias tá aí. Promoção rápida, hein? Tem que promoção participar. Rápida para você aproveitar e ganhar um carro. Sensacional. Valeu, pessoal. Bom final de semana a todos. Abraço. E um abraço. Valeu, Robert. Tito, aquele abraço. Obrigado pela participação. Tito, querido, tudo de bom aí pra salve, você. Salve, Tito. Obrigado. Depois do Merchan, o pessoal vai participando aí no 988-222-2300. Tem 20 litros de combustível pra você. Presente Autoposto São Carlos e Super Jovem. Ó, o Adamastorzinho, ao ver a sua amiguinha, Adamastorzinho, Caquinho. Ao ver a sua amiguinha, sabia nada sobre sexo? Ah, maroto, né? Maroto. Ele perguntou, oi, vamos fazer sexo? Aí a menininha... Nossa, mas eu não sei. Ah, vamos, eu te ensino. Ah, tudo bem então. Então levanta a saia aí e abaixa a calcinha. Da menininha. Tá, pronto. E agora? Agora agacha e finge que você tá mijando, que o seu pai tá ali olhando pra gente. Não vamos. Nossa, eu tô calmo, meu Deus. Então senta e relaxa. Quero tanto, eu sou um monamo, então relaxa. Quando cê voltar vai me falar que gostou. Vai pedir de novo. Então senta e relaxa. Quero tanto, eu sou um monamo, então relaxa. Quando cê voltar vai me falar que gostou. Vai pedir de novo. Então senta e relaxa. Senta e relaxa, por favor. Eu canto para que não haja espaço para a dor. Vivendo intensamente, sempre livre e consciente. O dia fica lindo se você tá na minha mente. Acorda, veste a roupa e prepara um café. Ele veio me perguntar se ainda tá de pé. Mas depende de você, então vou esperar pra ver. A beleza vem de dentro e cê deixa transparecer. Não sei qual vai ser. faço acontecer. Você sente a brisa, meu corpo sem valiza a besteira que vem na cabeça. Só peço que não se esqueça do que combinamos. O teu corpo balança, sente o ritmo da dança, a harmonia que faz o som da esperança. Então sente e relaxa. Quero dar meu som, oh, mano, amor, então relaxa. Quando você voltar vai me falar que gostou. Vai pedir de novo. É louca, eu sei. O amor é a montanha russa que eu mais andei. Foram altas emoções, adrenalina, endorfina. Caminhos e escolhas que nos movem pro resto da vida. Eu quero te levar pro universo paralelo. Com as plantas mais lindas, lugares tão belos, paisagens e cores, sorrisos sinceros. Eu não sei qual vai ser, mas faço acontecer. Você sente a brisa, meu corpo sensualiza a besteira que vem na cabeça. Combinamos, o teu corpo balança. Sente o ritmo da dança, a harmonia que faz o som da esperança. Então senta e relaxa. Quero dar meu som, oh, mon amour, então relaxa. Quando você voltar vai me falar que gostou. Vai pedir de novo. Então senta e relaxa. Quero dar meu som, oh, mon amour, então relaxa. Quando você voltar vai me falar que gostou. Vai pedir de novo. Então relaxa. Tá na chuva é pra se molhar. Veio até aqui é pra me amar. Chegou a hora de você tirar o pé do freio e começar a acelerar. Eu quero que você me veja, do resto se esqueça. Então sente e relaxa. Quero dar meu som, oh, mon amour, então relaxa. Quando você voltar vai me falar que gostou. Vai pedir de novo. Então sente e relaxa. Quero dar meu som, oh, mon amour, então relaxa. Quando você voltar vai me falar que gostou. Legal demais. É legal pra cacilda. Ioiô, todo mundo gosta, não é? Ioiô. Yeah. Yo-Yo na Super Jovem. Eu canto muito. Peguei uma onda maneira. The cutback, hang five, hang ten. Eu sou o melhor surfista da minha rua. Não tenho saco pra escola. As minhas notas sempre são vermelhas. Mas eu não tô nem aí. Arrumo as malas e me mando pro Hawaii. Sua mãe não entende o feeling da minha guitarra no 10. E vive vendo novela no 11. Acho que ninguém me entende. Me dizem que eu sou new wave demais. Eu vou na onda que mais alto me levar. Mas quando eu virar um astro, com minha guitarra e minha prancha ao lado, quero ver na hora do jantar o seu pai sentado à mesa ao lado de um popstar. E o neto dele também vai ser new wave. Filho de popstar, popstar é. E vamos todos morar no Hawaii, tocar guitarra às três da manhã. E a vizinhança de cabelo em pé, e da maneira que a gente quiser. Programa Yo-Yo aqui na Super Jovem, chegando em sua reta final. Teremos a reprise no domingo, a partir das 8 horas da noite. Jorgão, ganhador aí de 20 litros de combustível. Isso mesmo. Olha, gostaria de participar da promoção. É a Daiane Maria Spies Stemp. Vamos tentar falar o nome aqui. É. Stemp. Stemprowski, deve ser. É russa. É polaca. É polaca essa aqui. É polaca. Ela é de Marmeleiro. Parabéns aí a Daiane Maria Spies Stemprowski. É, quando eu vier buscar os ingressos, o vale, você já traz um salame pra nós, né? Já traz, né? Queijo, né? Queijo trançado. Ah, com o sobrenome aí. Stemprowski. Valeu, passa aqui na portaria da Super Jovem, retira seu vale, ganhou 20 litros de combustível do Autoposto São Carlos, presente da Super Jovem. Jovem do Alto Posto, pra te ajudar neste mês de junho aí, né? Parabéns. E a galera participou de montão, muito obrigado a todos que participaram. Ainda não acabou a junho, semana que vem ainda tem junho ainda? Temos 28. 28, né? Semana que vem teremos aí o último vale, então fiquem ligadinhos. Boa. Manda todo mundo mandar o nome, né? Vai ficando por aqui. Aliás, tenho que falar também do Alto Posto São Carlos. Fale-nos. Toda a qualidade do Alto Posto São Carlos, o melhor combustível, aquele atendimento fantástico. Se você quer aferir a qualidade do seu combustível, o pessoal faz com o maior prazer, né? Que está vendendo coisa boa e barata, além de tudo, muito barato, e com uma conveniência fantástica, com café, com refrigerante, cerveja, enfim. Você, na hora de abastecer o seu carro, final de semana chegou, corre pro Alto Posto São Carlos, que fica na Dambros e Piva, em Marmeleira, e aqui em Francisco Beltrão, na Getúlio Vargas, bem pertinho do Mano 3, não tem erro, Alto Posto São Carlos. Abasteça mesmo, né? Isso. Com certeza. Dito isso, bora. Semana que vem estaremos de volta às 2 horas da tarde, não perca a reprise desta bagaça domingo às 8 horas não da perda. Noite. Bom final de semana, tchau. Até mais, tchau. Você cuida.